como suena brilhante. Viro a chave, abaixo o vidro, com pé no freio. É um da sua aba reta no espelho. Trilha sonora, o Rei Roberto que faz. E como ele, eu também corro demais. A peita preta, no peito parto, de pano Dix. Simplicidade já me deixa feliz. Braço na porta, Mike na pele, vento na cara. Quem não me conhece vai dizer que é mar. Não faço nada pra te agradar, vê se me esquece. Crucificar aquele que cê conhece. E agora cresce o zóio no carro do chefe. Minha Cadillac, socada em lanterna de LED. Falou pra mim que sou da hora e quer andar comigo. Mas eu já sei o que cê quer, parecer bandido. A Guadalupe me protege, me guarda, me guia. Bala de prata pra matar quem vem na covardia. Respeito um clã dos verdadeiros aqui da Zona Sul. De A a Z corre comigo, conheço um por um. Salve a nossa história pra quem chegou em primeiro. Márcio, Marcílio e Luciano são os pioneiros. Velha escola, máximo respeito. Puga, Mangueira e André, sempre sujeito. Django, Lucianinho pra completar. Banca nervosa faz lowrider pular. Obras de arte colorindo a pista. Jojo, Fábio Rabi, meu parceiro Batista. Nosso rolê é sempre sensacional. Vi uns ticano parando a marginal. Nego velho, costela, cunhado. Salve Pedrinho, Eric, Vinícius pra somar o Juninho. E pra passear no parque, vamos de low bike. Porque sei que o Bruno tá por aqui. Um por um, do último ao primeiro. Sou capão, um da sua original e verdadeiro. Se for correr, tem que ser lado a lado. Que é pra brilhar igual os raios cromados. Estilo e vida e cultura. Família criada na CAE. Respeita nossa tradição. Que me cago bem do suíte na mão. Sufá nasce sangue. Quadrilha unida nós gangue. Aro 13 desfile elegante. Passou barro como suena brilhante. Cruzei o mapa pro lado leste. Vida real na banca. Fortalecendo a cultura ticana. Em 2003 Monte Carlo 74. Com o Raider Magazine foi orgulho de fato. A disciplina não para. Tata já convocou os cara. São 20 anos nesse pique, acredite. Chega Fabi Henrique, o show vai começar num clique. O pesadelo vem de Impala, não duvide. Quem não esperou acontecer, fez a história. Japonês, Bigode e René na trajetória. Já é tempo de glória, e se não falha a memória. O alemão fez outra bike da hora. O barata tem que encostar, o sol tá incrível. Pra tumultuar de Oldsmobile conversível. Compromisso é muito mais que carro, é conduta. Petito representa o Bang em Pirituba. Na postura, os bico perde a linha. De Caprice 74, meu parceiro Sérgio Escadinha. Eu sou sagrado do rolê mundial. O moleque é zica, fez igual patamar. Na moral, é mais publicidade que o Dória. O Haroldo colar no basquete de Crom Vitória. Tem garo em São Paulo, tem ticano até em Curitiba. Valeu, polaco, nossa história tá viva. Firmão, agora eu tô de saída. 20 por hora de peão na avenida. Vai por mim, Joe Ray, foi nos carros que você fez. Que a malandragem desfilou como reis. Estilo e vida e cultura. Família criada na CAE.